Que eu vou mandar uma foto minha pro Brigadeirão. Eu não saio bem nenhuma. Ele vai pensar que eu sou horrível.